5, 4, 3, 2, 1. Especial 17 horas e 3 minutos aqui na nossa rádio RCI FM 98.5, a rádio que está sempre próximo do seu lado, no seu dia a dia, bem pertinho de você mesmo. Hoje, como você sabe, é o último especial desse ano. E claro, a parceria rádio RCI FM, programa Sabor Nordestino, fazendo homenagem aos artistas que fizeram sucesso, que já se foram, aqueles que ainda estão ainda na mídia fonográfica. Mais uma vez, os nossos leitores escolheram mais um cantor a ser homenageado no programa de hoje. Hoje, Genival Santos vai ser aquele escolhido pelos leitores, pelos ouvintes, que sempre escutam a gente. E ficou mais ou menos assim. O último especial do ano será com Genival Santos, que venceu Augusto César e Evaldo Freire, com votação recorde dos leitores do Brega Blog. Horário de Brasília, 6 da tarde, aqui 5 horas, horário local. Luciano Silva, eu apresento direto dos estúdios da nossa rádio RCI, esse especial para os fãs da boa música popular. Para ouvir o programa, né, você vai poder clicar lá no Brega Blog também, e também no site da nossa rádio, ouvindo pela internet. E também vai estar disponível ao vivo, em breve, né? Depois que terminar o programa, a programação especial, você vai poder também conferir esse especial, né, já gravado pelo nosso amigo Jackson da Cruz, meu grande parceiro, meu grande amigo. Então, vocês escolheram e ficou mais ou menos assim. 130 votos, ou seja, Genival Santos teve 130 votos, Augusto César 98 votos, e Evaldo Freire, 32 votos. Genival Santos teve 50% dos dois juntos. Impressionante, né? E o especial é a gente começar aqui o especial, as pessoas já começam a ligar, não deixa nem a gente tocar a música, pra você ver a audiência que nós temos. Mas temos um ouvinte na linha pelo 3289-1849. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Quem fala? É Fabiana, da Projetada O. Tudo bem, Fabiana, com você? Oi. Tudo bem com você? Tô escutando, tudo bom? Tudo bom com você? Tá tudo bem. Qual é a música de hoje do Genival? Eu quero qualquer uma música aí. Qualquer uma dele? Olha, meu cunhado tá na escuta, viu? Que ele gosta muito dessas músicas, viu? E é? Qual é o nome do teu cunhado? Tá. Qual é o nome dele? É o gostosão das tapioca. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Ele, ó, mas também gosta muito também, meu esposo. Eu tô dizendo, quem é o gostosão que você tá falando aí? É Alencar. Alencar, né? É, Alencar. Tá certo. Então daqui a pouco eu toco a música pra ele, tá bom? Tá bom, minha irmã quer falar, minha irmã. Tá, bota ela aí. Luciano. Oi, quem fala? Tudo bom. Quem tá falando? É a esposa do Alencar. Maria José. Maria José, dê aí, Maria José. Olha, coloca a música de Genival Santos, Anjo Bom. Anjo Bom, né? É, eu quero fazer a Alencar, a filha da Fabiana, minha irmã. E Edilene, e a toda a escuta. E Edilene, e um, né? Feliz ano novo pra você aí. Pra você também, querido. Obrigado, viu? Já. Um abraço. Já. Os nossos amigos lá da rua, Projetada O, já participando, e nossa amiga Fabiana, né? É impressionante, ela já liga pra cá. Olha, antes de eu começar aqui com a biografia do Genival Santos, vou falar aqui, uma das músicas dele que iniciou sua carreira, não foi com essas músicas mais populares, mas sim com as músicas samba-canção. Depois a gente vai procurar aqui, porque é muito sucesso o Genival Santos, mas a gente vai iniciar com a música Se For Preciso, certo? Programação especial homenageada de hoje é ele, Genival Santos. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Especial homenageado de hoje é ele, Genival Santos, 17 horas e 11 minutos, 5 e 11 da tarde aqui na nossa rádio RCI. É, rapaz, deixa eu ver aqui, tem pedido aqui musical, tem vários pedidos musicais aqui chegando e tem mais ouvinte na linha aí. É, hoje parece que hoje vou ter que ultrapassar o horário do programa do Amado aí, que hoje tá bombando aqui, rapaz, impressionante aí a audiência que a gente tá conseguindo no programa Sabor no Recinto, nas programações especiais. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Não sei. Ah, dona Josefa, tudo bom? Aham. Liguei, dona mulher. Como é que tudo tá? Tudo bom. Eu vou ter escolher um cantor bonito. Gostou, né? Ótimo. Ah, mas não é eu que escolho, não. E é os leitores que votam lá no Brega Blog, viu? Eles tiveram bom gosto. É, com certeza. Com certeza. Liguei, minha querida. Toque uma música da mais antiga dele, que eu gosto, mas da mais antiga. Uma especial antiga, hein? Aham. Vou oferecer pra alguém? Pra todo mundo que tá ouvindo, né, Luciano? Tá bom, tá certo, José. Feliz caso pra senhora. É? E hoje o programa do Amado tá emocionante hoje, viu? Não pode Amado, perder. Eu não sei se eu vou assistir, porque eu acho que eu vou resolver um problema, mas não acho que não vai dar. Tá bom, então, tá certo. Então eu já tô assistindo agora, toque minha música. E um feliz ano novo, se eu não vi você falar mais nada, não tiver alguma oportunidade. Pra você, pra sua família, pra todo mundo. Tá bom, um 2013 cheio de paz. Salve. Obrigado pela sua audiência, pela sua ajuda. Tudo a gente precisa. Tá bom, dona Josefa. Um abraço. Nossa amiga dona Josefa, lá da rua Gama Magalhães, participando aí conosco pelo 3289-1849. Também temos 87933341. E também temos aqui a linha pernambucana, né? É, temos a linha agora aqui, a pernambucana aqui, para acabar de endoidar a gente. É o 081-8641-4757. Para aqueles que estão em Pernambuco, né? Aqui no nosso distrito, aqueles que têm chip da Oi Pernambuco, né? Pode ligar para ali, que é mesmo que você estivesse fazendo uma ligação de Oi para Oi bônus, certo? Não precisa você utilizar os créditos. Eu vou atender o pedido aqui da nossa amiga Fabiana da Rua Projetada, ó. Um abraço, nossa amiga Alencar, felicidades a toda a família que está curtindo. Ela pediu uma especial, vou colocar aqui a música. Deixa eu ver, rapaz. Não Sou Computador. Essa música aqui. Isso aqui é a cara do meu pai, rapaz. Ele gosta muito de Genival Santos. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Genival Santos. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Você é um anjo bom. 17 horas e 17 minutos da programação especial, homenageado de hoje a ele, Genival Santos. O cantor Genival nasceu na cidade de Campina Grande, porém, aos 6 anos de idade, sua família resolveu ir morar no estado do Rio de Janeiro. Para isso, buscar uma vida melhor. Onde chegaram a ter um sítio na cidade de Santa Cruz da Serra. Genival até ajudou a plantar o feijão e o milho. Mas a cidade grande lhe atraía. Adolescente, trabalhou como sapateiro. Ajudou a descarregar pedra e cimento de caminhão. Foi servente de pedreiro. Tudo isso até começar a fazer o que gostava, cantar. Tinha só 17 anos quando começou a cantar na Praça Mauá. lá começou a conhecer a boemia, principalmente a boemia carioca, e compositores e iniciantes, além de dois grandes amigos, Bastinho Calixto e Carlos André, que o levaria para gravar seu primeiro disco pouco anos depois. Levado por Carlos André a Copacabana, pelo som, Genival gravou um disco, Meio a Meio, que era uma prática da Copacabana, quando queria lançar dois cantores populares simultaneamente, sem gastar muito. No disco Eu Canto e Você Toca, Genival Santos tinha 6 músicas no lado A, e o sanfoneiro Bastinho Calixto tinha as outras músicas do lado B. O repertório do disco é bem diferente do estilo que consagrou Genival, uma mistura de samba-canção com música nordestina, estilo que acompanhou Genival em seu segundo LP, Morrendo de Amor, gravado na Beverly Som, porém sem grande destaque. Daqui a pouco eu falo mais aqui da biografia do Genival Santos, para que você possa ficar por dentro aí desse cantor popular brasileiro da nossa terra, da Paraíba. As pessoas participando conosco aqui, ligando para cá, vários pedidos chegando, e a gente fica muito feliz com isso, né? Que quem escolhe não é Luciano Silva, é sim os leitores do bregablog.com. Você que tem internet aí no computador, no notebook, no tablet, também no seu celular, é só você acessar que você escolhe o especial, tá certo? Esse mês de janeiro eu vou conversar com meu amigo Jackson da Cruz, vamos saber como é que vai fazer, né? Nesse primeiro sábado não, mas a partir do próximo sábado a gente vai ter outras ideias para fazer programas especiais nesse mesmo estilo e dar oportunidade também a outros cantores populares também, tá certo? A gente vai estudar aí, a gente vai conversar pela internet, meu amigo Jackson aí, e vamos bater uma conversa bem especial para que a gente possa, né, trazer mais novidades aí para vocês. Não vai ficar por aí não, viu? Vai ter muita surpresa nas programações especiais. A gente vai também fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com ele aí depois para que a gente possa também presentear o ouvinte fiel do programa Homenagem ao Artista, né? A gente vai fazer aqui, entra aí, ver se a gente dá umas camisas, uns brindes aí, eu vou combinar com o Jackson da Cruz para que a gente possa fazer também, né, saber quem é o ouvinte fiel do Homenagem ao Artista aqui da nossa programação. Eu vou atender agora o pedido aqui da nossa amiga Dona Ivonete, um abraço à senhora, felicidades, obrigado aí pelas palavras que me tocaram, viu? Obrigado mesmo. Ela que reside lá na rua 13 de Maio, ela pede a música Sangue do Meu Sangue, oferecendo para o nosso amigo Galego das Bolsas. Meu amigo Galego das Bolsas, um abraço para você, querido. Também o nosso amigo Chorró e também toda a família Marinho da nossa rádio RCI. Temos mais ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Maria José Limeira, da Conta da Ré. Diga aí, querida. O que que você coloca a música de Livro Aberto? Livro Aberto. Oferece até o Rocio, a Dona José, a Novinha e a Lara, que é o Doidura. Tá bom, tá certo, querida. Daqui a pouco a gente toca, tá bom? Tá bom. Abraço, nossa amiga Maria, mais uma vez participando aí conosco. A gente abre espaço aqui pra todo mundo, tá certo? vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ela pediu a música Sangue do Meu Sangue. Deixa eu procurar aqui no nosso computador. É tudo ao vivo. Vamos ouvir. Na programação especial, homenageado de hoje é ele, Genival Santos. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Meu filho, meu grande amigo, esta canção eu fiz pra você. Para quando eu partir pra bem longe, nos seus momentos de mim não se esquecer. Quantas vezes acalentei meu colo e cantei pra não lhe ver chorar. Quantas vezes me zanguei com você, mas meu desejo era lhe educar. Hoje, filho, te vejo crescido e meu orgulho dobrou por você. jamais vai morrer. Se algum dia eu te magoei, foi sem querer, queira me perdoar. Quero te dar o que não tive na vida, e onde estiver, eu vou sempre te amar. Hoje, filho, te vejo crescido, e meu orgulho dobrou por você. Tu és filho, sangue do meu sangue, fruto de um amor que jamais vai morrer. Se algum dia eu te magoei, foi sem querer, queira me perdoar. Quero te dar o que não tive na vida, e onde estiver, eu vou sempre te amar. Te amar, meu filho, eu vou te amar. Te amar, meu filho, eu vou te amar. Te amar, meu filho, eu vou te amar. Te amar, meu filho, eu vou te amar. Te amar, meu filho, eu vou. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Ei, você que passa na calçada, que às vezes acha graça no meu jeito de cantar. Eu sei que você tem tudo na vida, tem conforto e tem guarida. Tem... Programação especial homenageada de hoje é ele, Genival Santos, 17 horas e 30 minutos. Olha, tem muita gente aqui que tá pedindo a música Sendo Assim. Como essa música é um clássico, a gente vai deixar lá pro final do programa, tá certo? É a música que fez mais sucesso do Genival Santos. Então a gente tá aguardando aí, porque olha, já tem três pedidos aqui pra música Sendo Assim. Tá certo? Eu sei que vai aparecer mais gente aí pedindo essa música, então tô segurando ela mais um pouquinho. Vamos atender o pedido da nossa amiga Dona Josefa, lá da rua Gamilão Magalhães. Um abraço à senhora, viu? Felicidades pra senhora, obrigado aí pelas palavras. Feliz ano novo, antecipado aí, tá bom? Obrigado pelo carinho. E ela pede uma especial antiga. Eu vou colocar aqui, do Genival Santos, uma das músicas do disco de... 85, acho que é 85 esse disco. O nome da música é Nossas Brigas. Programação especial homenageada de hoje é ele, Genival Santos. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Especial Musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é ele, Genival Santos, 17 horas e 34 minutos. A nossa rádio RCI FM 98.5. Falando mais um pouco sobre a sua biografia, enquanto esperava uma nova chance, Genival Santos era convidado para gravar músicas em coletâneas de forró da gravadora Copacabana. O cantor participou de 3 edições da coletânea Quebra Pote, isso de forró. A carreira de Genival muda a partir do momento em que muda para o estilo romântico e se vê obrigado a divulgar seu novo disco. Genival, num ato de coragem, resolveu participar do programa polêmico de Flávio Cavalcante. Genival cantou Se For Preciso, música que não havia entrado no disco e só seria gravada 5 anos depois. Quando terminou, foi duramente criticado pelo apresentador, dizendo que Genival cantava para dentro. A cantora Maísa, o compositor Ronaldo Boscoli e José Messias, hoje jurados do programa Raul Gil, lhe deram nota 0. Porém, a quarta jurada, a atriz Márcia Whindson, lhe deu nota 10 e disse: "Você vai vender mais do que Gil e Caetano." Dias depois, a produção de Flávio Cavalcante começou a receber centenas de cartas. Chegaram a 1.500 cartas. O rapaz foi chamado para voltar ao centro do palco. Desta vez, cantou Meu Coração Está em Greve, música título de seu primeiro LP. Na plateia, nordestinos vibraram. Perdão, não é Meu Coração está em Greve, mas Meu Coração Pede Paz. Na plateia, nordestinos vibraram. "Olha, tua família é grande, hein? Tem até ônibus vindo de Salvador", disse, mesclando a pinleira e preconceito. O apresentador, que se notabilizou por quebrar discos em cena e analisar moralmente as canções que eram ouvidas ali, desta vez, Genival não passou por júri, nem por zeros. Cantou toda a canção sem ser interrompido, ouviu os aplausos e foi embora. Nunca mais foi convidado a voltar, apesar de vender tanto quanto Gil e Caetano. Foram 28 discos e 5 milhões de cópias comercializadas e grandes sucessos nacionais. Depois eu falo aqui dos grandes sucessos nacionais. É isso aí, pra você ver o quanto é difícil um cantor nordestino, né, vencer na vida e mostrar o seu talento, mostrar a sua força que tem. Infelizmente, tem pessoas que têm preconceito. E teve interessante que disse assim: mesclando pinleiria e preconceito. Eu errei aqui, tá certo? Mesclando pinleiria e preconceito. É, rapaz. É impressionante. Agora eu vou atender aqui o pedido do nosso amigo José Bernardo, lá da rua Itamar Albuquerque. Um abraço a você, José Bernardo. Ele está pedindo a música Se For Preciso, oferecendo para Luzinete, Maria Bernardo e Benedito, que estão na escuta. Um abraço para vocês. Felicidades, tá bom? Vamos ouvir. Programação especial homenageada de hoje é ele, Genival Santos. Especial Musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Preciso. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é Genival Santos, 17 horas e 41 minutos. Eu vou atender agora o pedido da nossa amiga Maria, ela que é esposa do meu amigo Bel do Amendoim. Um abraço aí a toda a galera aí da família do nosso amigo Bel do Amendoim, né? Só dizendo pro Bel aí que chegou mais um amendoim na família, né? Ele tá feliz da vida aí, mais uma vez sendo um avô aí. Parabéns pra você, Bel. Parabéns lá pro teu garotão lá, tá certo? Um abraço pra ele e pra toda a sua família. Ah, quem ligou aqui foi a sua esposa, viu? A Maria. Dizendo aqui que te pegou no flagra. Ei, rapaz, e aí? É a música que ela tá pedindo aí, oferecendo pra você, tá bom? Um abraço aí, felicidades aí, o nosso amigo Bel do Amendoim, toda a família dele aí. E apareceu mais um amendoim na família, né? Chegou mais um aí para fazer parte da família do nosso amigo Bel. Mas vamos, antes da gente tocar a música, vamos atender mais um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É, quem tá falando é Galego, da Palavra Vitória. Liguei, meu garoto, como é que tá? Tudo bem? Manda uma música aí pra Bill, Bill Tesourão. Certo. E Galego, parado de burra. Eu vou mandar pra ele aqui daqui a pouco, tá bom? É. Só isso, meu filho. Uma música. Bill, parado de burra. E Bill Galego Tesourão. Galego Tesourão, hein? É. Oxi! Galego! E tarado de burra! Visurão, mas rapaz! E tarado de burra! E tarado de burra, tá certo? Rapaz, cuidado que isso dá processos! Valeu! Valeu, um abraço, felicidade! Lança de Galego lá na padaria, tem que vir com uma, né? Toda vez ele solta uma, rapaz! Nossa amiga aí! Um abraço a todos aí da Panificadora Vitória, meu amigo Lucas, né? Também a Ellen, sua esposa e toda a galera aí. A Buchudinha do Nordeste, é os caras que manda esse recado pra cá. Toda a turma aí, esse pessoal que me recebe com tanto carinho aí, quando chega, é maior brincadeira, a gente um mexe com o outro lá na padaria, é bem interessante, bem saudável isso aí, né? Pessoas excepcionais, especiais, que tiveram na festa do programa Amado Batista de 4 anos, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Então vamos ouvir, olha aí, Bel do Amendoim, ela te pegou do flagra, garoto. Especial musical é com ele, Genival Santos. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara por lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara por lhe dar o meu perdão? Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenagem a de hoje é ele, Genival Santos, mas... Tem mais ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Oi, Luciana, aqui é a Fabiana. Diz, Fabiana. É, já comprou a cigana no violão? Não, ainda não. Coloca ela pra mim? Bom, daqui a pouco eu toco, tá certo? Oi, deixa, tá bom. Deixa eu tocar. Que eu coloco. Tá bom, tá certo. Tá bom. Um abraço. Mas eu tô escutando agora, hein? Tá bom, Fabiana, tá certo. Um abraço pra você, querido. Tá bom. Feliz amor pra você e pra sua família. Obrigado mesmo pelo carinho, tá bom? Tá. Um abraço. Sou amigo Fabiana, vamos pra jantada, ó. Né, curtindo aí, pedindo mais música, né? Deixa eu ver aqui, rapaz. A pedido aqui da nossa amiga Laura, da rua Antônio Pessoa Guedes. Um abraço a você, Laura. Obrigado pela sua participação. Ela pediu aqui uma música do Genival Santos. Pode ser qualquer uma que ela falou pra mim, que já tinha a música que ela gosta. Já tinha saído, né? Então, vou tocar aqui a música... do Genival Santos aqui. Vamos ouvir Coração de Plástico, é outro grande clássico do Genival Santos. Programação especial, é ele, o homenageado de hoje. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Música. programação especial homenageada de hoje é ele, Genival Santos, 17 horas e 54 minutos. Está quase no finalzinho do programa aí. Olha, aí os grandes sucessos do Genival Santos foram Meu Coração Pede Paz, Se Errar Outra Vez, Sendo Assim, Eu Não Sou Brinquedo e tantos outros sucessos regionais. Há 20 anos, Genival Santos mora em Fortaleza e faz cerca de 10 shows por mês. Seu último disco inédito foi em 94, no início dos anos 2000, foi chamado pelo velho amigo Carlos André, que era seu produtor na época do sucesso, para regravar 20 de seus sucessos em arranjos mais modernos, para uma série de 20 super sucessos da Polydisc. Esse foi a última gravação do cantor Genival Santos. Essa é a biografia do cantor Genival. Eu vou tocar agora a música aqui para o meu amigo Xorró, que tá ouvindo a gente, né? Ele ligou aqui pra gente. Um abraço pra você, Xorró. Felicidades aí a todos aí do município de Pilar. Ele especialmente manda para as amadas que estão sempre na escuta da gente no nosso programa. Também, o nosso amigo Galego da padaria ligou pra cá, lá na Panificadora Vitória, mandando para o Galego... Como é, rapaz? O tarado da burra e o bisoião. Então eu ofereço para eles aí que estão aí na escuta. Meu Coração Está em Greve também, né? Essa música para o nosso amigo Jackson da Cruz. Ele gosta muito dessa música aqui. Um abraço para ele, felicidades aí, nosso parceiro amigo do bregablog.com. Vamos ouvir. Homenageado de hoje é ele, Genival Santos. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Está em greve, não quer saber mais te amar. Já sofreu tantos desenganos e teu amor vai se afastar. Ele agora resolveu não amar a mais ninguém. Vai se afastar por algum tempo sem pensar em outro alguém. Meu coração está em greve, vou pôr anúncio no jornal. Para o amor não vai dar vez, vai descansar afinal. Meu coração está em greve, não vai amar seja quem for, porém só deixará a greve se encontrar um grande amor. Está em greve, não quer saber mais te amar. Já sofreu tantos desenganos e teu amor vai se afastar. Ele agora resolveu não amar a mais ninguém. Vai se afastar por algum tempo sem pensar em outro alguém. Meu coração está em greve, vou pôr anúncio no jornal. Para o amor não vai dar vez, vai descansar afinal. Meu coração está em greve. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje, Genival Santos, 18 horas e 1 minuto. Estamos chegando aqui ao final do programa especial. O último programa desse ano. O último programa desse mês de dezembro. Mas antes de eu encerrar o programa aqui e tocar a última música desse especial, eu queria agradecer muito, muito, primeiramente a Deus, segundo a vocês, meus ouvintes aqui da nossa rádio, e ao meu parceiro Jackson da Cruz, do bregablog.com, que essa parceria aí da gente seja por muitos e muitos anos, pela nossa amizade que a gente construiu. Sempre batemos um papo bem especial todo sábado. Eu fico muito feliz em ter conhecido pessoas novas, pessoas que trazem um bom fruto, que trazem uma amizade saudável, sem interesse em nada, em bem material. São essas pessoas que me fazem felizes. Pessoas igual a vocês, pessoas que estão sempre do meu lado, me dando força. Para você dar força a um amigo, não precisa você ter dinheiro, nem bem material para dar a ele, não. Uma força, uma palavra amiga, isso é o mais interessante, é o mais importante, é você poder colaborar da forma que você pode. É você estar nos momentos difíceis, né, prestando solidariedade ao seu próximo, porque você não sabe do dia de amanhã. Então eu queria muito agradecer a vocês, a minha rádio RCI, a meu amigo Ivanildo Marinho, que é através dele que hoje eu estou aqui na rádio RCI. Se não fosse ele, jamais eu estaria aqui. Eu acho que eu não sei se eu poderia estar, ter sido chamado por outro companheiro de rádio aqui da nossa rádio. Mas ele sempre me dá força e sempre me deu carta branca aqui na rádio. Eu nunca vou ter um espaço em outra emissora de rádio como eu tenho um espaço aqui na rádio RCI. Então, é a emissora que eu tiro o chapéu, é a emissora que a gente tem que ver prosperar cada vez mais. 15 anos de sucesso em 2013, né? E se Deus quiser, vou batalhar aí para que a gente possa fazer os 5 anos do programa Amado Batista, né? As festividades do programa Amado Batista, junto com a rádio RCI de 15 anos, né? Vamos sentar aí para ver se a gente aumenta a nossa festa. De ser só um dia só de festa, ser 2 ou 3, né? Vamos sentar, vamos ver essa possibilidade. Se for 2 dias, a gente faz uma programação especial da rádio, né? Com artistas ou bandas, não sei. E outro dia com os 5 anos do programa Amado Batista, com a parceria com a rádio RCI. Queria muito agradecer a todos vocês. Agora eu vou tocar a minha última música aqui. A música que foi pedido quase no início do programa, nossa amiga Maria, lá da rua Austremônio Borges. Um abraço a você, querida. Felicidades, obrigado pelo carinho. Ela pediu a música Sendo Assim. Também o nosso amigo Pedro está na escuta da gente, no nosso programa, lá em Quebec, também pede a música Sendo Assim. O nosso amigo Otacílio, lá do município de Camutanga, também pede a música Sendo Assim. Lá na UNA de São José, o nosso amigo Diego também está na escuta da gente e também está pedindo a música Sendo Assim nesse especial, para vocês verem quantos pedidos da música Sendo Assim tem. Então, valeu, Genival Santos. Você foi homenageado merecidamente pela votação do público, dos nossos leitores, em parceria com bregablog.com, rádio RCI FM, claro, sempre. Vou deixando a última aqui do especial musical Sendo Assim. Valeu, até o próximo programa especial da nossa rádio, a homenagem ao artista. Vem aí os apoios culturais da nossa rádio RCI. Em seguida vem um programa Amado Artista. Hoje eu vou fazer músicas especiais ao vivo e você vai poder participar comigo no programa do Amado Batista. Especial musical, 1 hora inteirinha com seu artista favorito. Pensei